porque Amon sacrificou a todas as imagens da escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai se humilhara. Antes, multiplicou Amon seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos, o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos quanto conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho.